sura da plena luz matinal. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Pela plena luz matinal. Pela noite quando serena. Teu Senhor não te abandonou nem te detestou. Em verdade, a derradeira vida te é melhor que a primeira. E em verdade, teu Senhor dar-te a graças e disso te agradarás. Não te encontrou órfão e te abrigou? E não te encontrou descaminhado e te guiou? Te encontrou infortunado e te enriquecer. Então, quanto ao órfão, não o oprimas. Quanto ao mendigo, não o maltrates. E quanto à graça de teu Senhor, proclama-a.